Programa Paracatu Zoom entrando no ar, quarta-feira. Hoje é o dia da Paçoquinha, dia nacional da Paçoquinha, que virou propriedade patrimonial da existência humana. É o seguinte, o programa de hoje vai estar mais redondinho, né? Eu recebi uma série de queixas da semana passada. Nosso programa estava muito bagunçado, as pessoas entravam e não entravam. Bom, se vocês imaginarem, né, que o programa ia receber gente que não veio, então a coisa foi pior ainda do que vocês podem imaginar. Mas é o seguinte, o programa de hoje nós vamos receber um sujeito que é ouvinte, não só é ouvinte, como tem link lá no blog dele, ele diz assim, ah, eu amo Elvio Tamoio, a relação nossa é de amor eterno, etc e tal. E aí ele faz um link com o Paracatuzum, né, www.paracatuzum.com.br, já participou por telefone muito rapidamente, né, e nós vamos falar de uma história maravilhosa, né. Hoje nós vamos. Marco, tá tudo bem com você hoje, Marco? Tudo. Perfeito, tranquilo. Tudo na paz. Na paz. Bom, e aí conversei com o Marco, a gente resolveu o seguinte: a partir de hoje, você está estreando um novo formato do Paracatu Zoom. A gente vai apresentar três músicas durante o programa. Então, por exemplo, já que o programa tem 60 minutos, cada 20 minutos a gente dá um break, bota uma música e a gente muda os trem, é isso, né? Eu quero ver conseguir brecar o seu, não, né? Não, beleza, mas você vai pilotar isso. A cada 20 minutos, hoje a gente já escolheu três músicas, né? Então, não, aí não vai dar certo. Se for de 20 em 20, não vai. Não, até aí só dá duas. É. Então vai ter que ser a cada 15 minutos, então. Vou começar ouvindo, né? Não, vou começar ouvindo. Bom, mas é o seguinte, o programa de hoje, a gente vai falar de uma coisa interessantíssima. A gente tá aqui com o Luiz Medrano, que já foi secretário de Cultura de Tirapina, e agora recentemente assumiu a Secretaria de Turismo, primeiro, é primeiro turismo e meio ambiente, é isso mesmo? Né? É isso aí. Então como é que fala? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Paracatu Zoom, prazer estar aqui no estúdio da Rádio Fiscar. É prazer mesmo, é uma coisa assim intensa. Ah, tem um ar-condicionado, tá fresquinho, então é um prazer, né? E acompanhando ele, a Ana. A Ana vai falar, não vai falar, você não quer falar no microfone, né? Vocês não estão em noção. Marco, você viu como a Ana tá linda? Você não conheceu ela antes, né? Mas ela tá absurdo, né? Ela é linda. A Ana, quem puder ver, né? Vocês estão vendo aí no rádio e tal, a Ana tá lindíssima, Ana, né? Cada vez mais bonita. Eu só espero que não arrume namorado tão cedo. Depois dos 60 tá bom, né? Ó. Como pai, a gente sempre tem essa preocupação. Falei pra mim, inclusive, depois dos 45, tudo bem, né? A hora que chegar a menopausa, aí pode pensar em sexo. Não pode nem beijar. Beleza. Bom, é o seguinte, começou bem a coisa, né? A gente vai lançar, o Luiz Medrano. Qual é o nome do seu irmão? José Medrano. O José Medrano, que vai entrar daqui a pouco aí por telefone, né? Ele vai conversar um pouco com a gente, porque eles fizeram um filme chamado O Enterro do Carnaval, que é na cidade de Itirapina. Isso, um vídeo documentário. Um vídeo documentário sobre o Enterro do Carnaval. Que história é essa? O Enterro do Carnaval é um fato folclórico que acontece em Itirapina, com isso começou na década de 50. Vou falar um pouco do enterro, né, para a pessoa entender o que que é. E a gente tem algumas experiências, alguns fatos folclóricos que acontecem no Brasil como um todo, que também se chama enterro do carnaval. Em Minas Gerais tem um, me parece que no Rio Grande do Norte também tem outro, mas são experiências diferentes umas das outras. Levam o mesmo nome, acontece no mesmo dia, que é na quarta-feira de cinzas, e a tradição é isso, é celebrar o fim do carnaval, enterrar, né, o carnaval. Essa tradição, ela vem é portuguesa. Na verdade, assim, a gente acabou não fazendo uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema. A gente ficou mais focado mesmo em gravar o enterro do carnaval de Itirapina. Mas quando a gente abriu a pesquisa para pesquisar na internet, buscar referências, a gente sabe que em Portugal há uma cidade em que eles enterram o carnaval, soltam fogos. É muito confundido também com uma festa na Espanha chamada a Festa da Sardinha, que também é no final do carnaval e tem umas referências assim. Então, muito assim, bem. E parece que a gente já está com o Zé. Que o Zé está onde? Zé está em São Paulo, é isso? O Zé é um trabalhador também do audiovisual e trabalha num estúdio de lá da universidade, da Unip, e ele também trabalha com som e imagem. Muito bem. E o Zé está ouvindo a gente já, né, Zé? É, tô ouvindo. Tudo bom? Tudo bom, querido? Boa tarde. Como vai? Boa noite já, né? Boa noite. Tudo bom. Tudo bem, meu velho? Bom, e aí você ouviu um pedaço da fala do teu querido irmão. É o Zé mais velho ou mais novo? O Zé é o caçula. Ah, é aquele que obedece, então. É, só é... fala assim. É verdade isso, Zé? É, algumas situações a gente é obrigado a falar assim, né? É. Tá certo. Caçula de quantos? Eu? É, são três irmãos, na verdade. Ah. O Luiz aí, ele é o do meio, né, na verdade, né? Tá, então ele não manda muito. Quem do manda... meio você sabe que é o cara que dá o trabalho, sempre. É, né? O mais complicado. Em casa é assim. Aliás, tá me ouvindo agora lá em casa também, tá me ouvindo, é problemático. E o mais velho é gerente do Banco do Brasil, é um cara que conseguiu realizar o sonho da mãe, né? Que eu não sei trabalhar no Banco do Brasil. É verdade. Bom, é o seguinte, Zé. Bom, Zé, como que é? Eu chamo Zé, já tô todo íntimo. É, o apelido dele é Nenas. Nenas. Mas pode falar Zé Roberto. Zé Roberto. Também. Zé, me diz uma coisa, como é que você entra nessa história do filme? Eu? Na verdade, eu e o Luiz, nós já tínhamos feito uma produção mesmo em Tirapina, né? Que era sobre uma estação ecológica de Tirapina, explicando o Cerrado. Fizemos para o Instituto Florestal, né? E aí a gente gostou da ideia de... Eu já trabalhava com vídeo, né? Bastante aqui na universidade. Falei, vamos mandar um projeto, enfim, né? E aí a gente achou um edital e a gente tinha esse conhecimento, ele na verdade tinha, né? Sobre essa manifestação aí que tem do enterro do carnaval aí na cidade dele, né? Aí ele falou, você topa fazer? Você encara? Eu falei, não, eu encaro, né? E aí a gente começou o trabalho de pré-produção, foi isso, né? Foi assim que eu entrei, né, na verdade. A gente já tinha feito uma produção, acho que ele tomou gosto pela coisa, ele, né, entrou em contato com a coisa, gostou, falou, vamos fazer mais, né? E aí eu falei, não, top, ó, tem esse aqui, que tem negócio aqui na cidade. E aí eu, pra mim era tudo novo, assim, né, não conhecia a cidade ainda, né, esses detalhes, né? Sim. E foi isso. Né? E foi bom pra você? Pra mim? Né? Ah, foi no sentido do seguinte, né, bem a técnica que a gente utilizou para fazer o documentário, a técnica de captação de imagens, né? Porque, na verdade, 80% do documentário, ele são cenas que acontecem de improviso na hora. Que, imagina um cortejo no meio do carnaval, numa cidade, todo mundo andando na rua. O que a gente vai gravar? Não dá para chegar para o sujeito e falar, para aí que eu vou fazer essa cena de novo, né? Não dá, é tudo improviso. Então, o que foi bom foi o seguinte, a gente estabeleceu, eu e ele, duas unidades de captação com áudio e vídeo e aquele Steadicam, sabe aqueles equipamentos que a gente... O Marco balançou a cabeça aqui, o Marco é o que opera tudo, que é o motorista. Então, do aí a gente trabalhou com isso, porque tem autonomia de gravação, né? Você não precisa ficar carregando tripé, você dispensa o assistente, o cara do áudio, enfim, a gente tentou tudo acoplar tudo nas unidades que ficavam presas ao nosso corpo, né? E falou, olha, a gente tem que trabalhar assim, enquanto eu tô pegando aqui essa ação agora, você já vai pegando os detalhes e vai lá na frente, que o cortejo vai passar lá. E assim a gente ia trocando. Primeiro era ele que fazia, depois eu esperava o cortejo lá na frente. E assim por diante, entendeu? Essa câmera que você falou assim, eu, como sou mais velho aqui, no nosso tempo a gente usava sutiã, sabe? Que era os pés pra segurar assim. Mas o que eu acho que o que é interessante disso tudo, de gravar uma coisa que só acontece naquele momento, em 2 horas da tarde da quarta-feira de cinza, naquele lugar, naquela cidade, é angústia se vai acontecer ou não. É angústia se você vai conseguir gravar. Por quê? Pô, de repente chove e não acontece nada. Tá, e você tem que entregar o material que você prometeu aí no governo do estado, do edital. Você tem que responder aquilo. E o seu compromisso é documentar aquilo que só vai acontecer naquele momento durante o sino. Se você perder aquilo, é só o ano que vem. Se der um crepe no equipamento, você não vai gravar de novo, né? É. Então, existe essa adrenalina, essa angústia de as, porque as coisas têm que acontecer naquele momento, naquele horário. Exatamente. E você não pode bobear. É, não é um ao vivo, como um ao vivo que a gente, né, ao vivo você também não pode errar, né, mas também é um mau fato que acontece só naquele, é isso que ele falou, entendeu? Então tinha, isso pra mim foi novo, isso que foi bom pra mim. Porque o fato de eu gravar ou não no estúdio, ou uma externa, ou uma pan, ou paisagens, enfim, né? Ou gravar uma cena de ficção, que você pode repetir várias vezes, assim como a gente faz aqui no estúdio, isso aí eu já estava acostumado. O que foi bom para mim é que eu consegui, na verdade eu e ele, né, conseguimos abraçar esse movimento e com duas pessoas só, né? O máximo que tinha... Era meu filho e a filha dele dando um suporte, assim, de entregar fita, entregar bateria, sabe essas coisas? E buscar a bateria que estava carregando, essas coisas, assim. Mas, na verdade, a gente conseguiu reunir tudo em mim e nele, assim. Isso que foi o ponto positivo para mim. Foi bacana, né? Foi bem bacana. A filha, aliás, que você está falando que carregava o trem, está aqui, tá ouvindo aqui. Você. Ah, ela está aí? Está aqui do ladinho, apavorantemente bonita, né? Toda chique, ela está bem diferente. O Luiz está até incomodado, tanto que eu falar que ela está bonita, mas está bonita. Ele é o padrinho. Eu sou padrinho. Não, ele é o padrinho. Ah, ele é o padrinho? É. Eu sei que fosse eu. Eu já estou achando que fosse eu. É o seguinte, bom, gente, e aí, Zé? Bom, você falou que não tem relação nenhuma com a cidade, é isso? Ou tem? Se eu tenho... É. Não, a ligação é Luiz. O Luiz, ele mora aí já, acho que uns 13 anos. A Ana Luísa deve ter 13 anos, cara. Isso, E, enfim, ele tá formando aí essa relação aí que ele também não conhecia, né? Tá vendo? E eu vou, eu sou visitante da cidade, não tenho relações afetivas com a cidade, não conheço muitas pessoas, né? Então, esse trabalho, assim, de esmiuçar a memória das entrevistas que teve o documentário, né? Quem mesmo fez foi ele, né? As conexões da história, os personagens, quem a gente entrevista, como que a gente faz essa... O que eu pergunto pro entrevistado para eu conectar com uma outra coisa, cercar o mesmo assunto, porque isso no trabalho de edição... Depois fica mais fácil, né? Quem conhece a história mesmo é ele, né? Tá legal. Bom, bonitão, a gente precisa conhecer. Aliás, faz tempo que o Luiz fala de você. Ah, a gente precisa aparecer. Tomar um sorvete na esquina lá da praça, como chama a praça, Ana? Praça da Matriz. Praça da Matriz. Então a gente precisa tomar um sorvete lá, tá claro, bom, Zé? Claro, só isso. E, bom, você tá pegando o avião agora pra vir pro São Carlos pra fazer o lançamento agora às 8 da noite. Daqui 15 isso, minutos ele tá aqui. Daqui 15 minutos ele tá aí. Então hoje às 8 da noite o lançamento do filme do Luiz. Na Oficina Cultural. Na Oficina Cultural do Luiz. O Luiz vai continuar aqui no programa. Zé, um abraço. Obrigado, e vê se aparece aqui na rádio. Inclusive quero que você conheça todo o povo aqui, né? Tá joia. Tá bom? Tá bom. E pra gente poder fazer inclusive umas trocas aí de informações. Claro. Marco, que tá aqui, que é o nosso motorista do ônibus. O programa Paracatuzu é um ônibus. O Marco é o motorista do ônibus, né? Eu sou o guia turístico. E... É na UFSCar essa rádio? É na UFSCar, é na UFSCar. É na UFSCar. Tá bom? Tá bom, obrigado. Antes eu falava UFSCar, agora todo mundo fica bravo, então eu falo UFSCar. Querido, um beijo pra você. Acesse o site aí e continue ouvindo a gente. Tá joia. Ah, se você entrar no site agora, rádio.ufscar, você continua ouvindo a gente. Tá bom. E se der tempo ainda, quem sabe no final a gente. Não vai dar. Mas, enfim. Um salve. Querido, um beijo pra vocês. Tá obrigado. Joia, obrigado. Tchau, tchau. Até e logo. Agora a gente vai Falou ouvir, bom. Então, a primeira, já que nós vamos ter esse intervalo musical, eu vou começar a trazer, porque é o seguinte, a rádio, ela toca uma música diferente. Eu sou velhinho. É tá? Muito diferente, não? É diferente. Ih. O som é diferente. Não, não, mas o meu som é o careta. Ah, certo. O meu som é hit. Eles, ah, é? Que, eles olham pra mim e falam, ah, você gosta de hit. Gosta do hit? Tanto do cantor hit, como de hit, de música que toca nas outras rádios. Ah, hit parade. Então eu vou começar a tocar três músicas a cada programa, né? E nós vamos começar a ouvir uma música que é uma música não, eu adoro essa banda. Uma banda que, aliás, muito velha, né? Careta pra galera que acha que do tal do... Como chama esse estilo que a galera curte? Indie, não sei o que, lá como que é? Ah, não sei que trem que é, não sei que... Costuma se dizer alternativa. É, né? Então, já que eu sou careta, eu vou começar a tocar música careta no meu programa. Então vamos pra primeira música careta, que é uma banda que eu adoro, chamada Red Hot Chili Peppers. Um beijo. Você quer que eu fale o nome da música? Por favor. A música é Stadium Arcadium. Stadium Arcadium, que aliás é o nome do CD maravilhoso. Vamos lá. Thank you. I never thought I'd be in bloom, but this is where I start. Bom, aí você viu, né? Tudo bem? Vai, cara, é legal, meu. Dá tempo de dar uma parada, dar uma relaxada. Quem tá ouvindo também, né? Obrigado. Dá pra ligar, ficar... né? Pra combinar direitinho, explicar, né? Dá pra ficar. Ô, cara, você não quer participar do Boqueirinha? A gente chegou agora e ia falar sobre queimada lá, né? Tá pegando fogo em tudo quanto. Quem louco? No Brasil, né? Você viu a manchete? Você chegou a falar isso no seu programa de manhã hoje, Marco? Não vi não, cara. Cara, o cara do Ibama dizendo o seguinte, que vai virar um inferno, né, cara? Se não chover... Acho que amanhã nós vamos falar sobre isso. É, né? Porque é um negócio assustador, cara. Ontem, a hora que eu fiquei trabalhando o dia inteiro, na hora que eu abri a janela, eu tenho mania de trabalhar no escuro, e aí aquelas coisas de pra achar que é madrugada e tal, e é umas coisas tem que fazer tratamento. Minha mãe já falou isso também, sem problema. Cara, e a hora que eu abri, vi a tarde, assim, na cidade... tudo, né? O pessoal que estava indo para Rincão também disse que teve que voltar, não podia fazer o caminho, porque fumaça e queimava. Caraca, velho! Será que os maias estão corretos? 2012 está chegando. Caraca, você acredita nessa história, Luiz? Mais ou menos. Mais ou menos, é. O Luiz é aquele tipo de cara, como dizia um certo político aí, que ele entra no banheiro, que aliás a gente está estudando ele, ele entra no banheiro, tem dois mijatórios, ele fica olhando para um, olha para o outro, pega e mija na parede, né, cara? Ah, é? Ele está sempre ali, mais ou menos. Mas e aí, você acha que vai acabar o mundo em 2012? Olha, o mundo eu não sei. É. Mas que muita coisa tá mudando, tá mudando. Tá mudando demais. E rápido demais, né, cara? Tá mudando. E eu acho que o mundo tem jeito. É? Ah, eu acho que tem jeito. Você acredita no mundo? Bom, o cara que é secretário de turismo, né, e ambiente, meio ambiente. É, eu acho que tem jeito, assim. Eu acho que a tendência é... Acho que as novas gerações estão começando a vir com uma consciência diferenciada. Bem diferenciada. Acho que o nosso grande problema hoje ainda é o consumo. Muita gente não resolve esse problema do consumo. E junto com o problema do consumo, a gente não tentar mudar a nossa forma de ver a riqueza, vai ser complicado. Acho que como o homem acredita que a riqueza se estabelece, que acho que é o grande problema, né? E aí junto vem o consumo, vem outras coisas, assim. Eu acho que essa coisa dos maias aí, ela tem muito disso mesmo, né? De mudar mesmo a forma de ver o mundo, de forma de encarar o mundo. Nada é que o mundo vai acabar, né? Quem vai acabar são as espécies que habitam nela, né? Algumas espécies, né? De repente a gente está no meio dessas espécies que vão acabar um dia, né? Com certeza vão acabar. Nada é eterno, né? Nem a Terra. Eu li um livro uma vez que chamava Só a Terra Permanece. E ela vai ficar flutuando aí, né? Pela eternidade, né? Só a Terra permanece. E as espécies que estão em cima dessa vão ter variações climáticas e tudo, né? E vamos aproveitar o nosso pouco espaço de tempo na vida que a gente tem, né, para fazer coisas boas. E nesse pouco tempo, você, como secretário de turismo e meio ambiente, o que você pensa? Qual que é o teu sonho em relação a Itirapina? Meu sonho é morar na Bahia. E aí você não conseguiu? Qual que é o sonho? Não, olha, Itirapina é uma cidade muito boa para se morar. É uma cidade calma, tranquila. Os níveis de violência são baixos. Mesmo com quantidade de presídio. É, né? E o que é legal em Itirapina, e que talvez em São Carlos já foi assim, e talvez em São Carlos esteja se perdendo isso, é que em Itirapina você não é anônimo. Né? Ninguém é anônimo. Por exemplo, eu vim numa cidade grande, São Paulo, morei lá, onde que você é anônimo. Ninguém te conhece, você senta no ônibus, você não conversa com ninguém e tal. Em Itirapina não dá para ser anônimo. Né? Então, se você entra... Você vai no banco, você conhece todo mundo, você vai na padaria, todo mundo te conhece, então todo mundo te chama pelo nome. Então, às vezes, eu me sinto em Itirapina como sendo personagem de um livro, né? Onde que onde a história está sendo escrita. Por quê? Porque você não é nome, você é alguém, você tem nome, as pessoas sabem onde você mora, as pessoas te conhecem. Você conhece as outras pessoas, às vezes, não pela intimidade, mas pelas histórias que as outras pessoas contam dela. Isso é muito louco. Interessante você falar isso, porque normalmente as pessoas do interior falam: ah, morar no interior é muito ruim, porque todo mundo se conhece, um fica falando do outro, aí você tá falando a mesma coisa num ponto de vista oposto, né? Interessante, eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma, inclusive. É, porque, talvez porque eu venha da solidão de São Paulo. Exatamente. E encontrei em Itirapina uma referência. Ao contrário da gente, no meu caso específico, que morava numa cidade como Tamoio, por exemplo, passei a infância e adolescência. Entendi. No lugar onde que as pessoas sabiam a cor da cueca, do sapato, da meia. Itirapina é complicado, assim. É complicado. Isso é uma coisa que me sinto bem, aliás, em São Paulo. Sinto falta de São Paulo, inclusive. Aliás, antes eu cantava do Ira, eu cantava assim, em São Paulo, o meu mundo é solidão. Agora que eu conheço São Paulo, eu canto assim, sem São Paulo, o meu mundo é uma solidão eterna, entendeu? Então, acho que entendo que... Talvez essa mudança para você foi muito significativa. E o que é legal nessas pequenas cidades é... Como a coisa é... Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo sabe da vida de todo mundo, inventar a convivência é legal. E eu acho que o enterro do carnaval que a gente gravou, geralmente ele vem desse universo. Inventar a convivência. Reinventar, né? Eu sei que você está querendo falar do filme, mas a gente tem que deixar esse pessoal curioso do filme para ir lá nas oficinas. Eu tenho que assistir lá, né? Tá. Quem estiver ouvindo aí, ou seja, em qualquer lugar... Que horas é mesmo? Às 8 da noite. Isso. Tem que ir lá ver o filme, né? O pessoal estava preocupado. É um filme curtinho, 25 minutos. Não vai, dá pra assistir o jogo na sequência. Dá pra assistir a novela. Dá pra fazer até a unha. Dá pra fazer a unha. Quem quiser, aliás, fazer a unha durante o filme, sem problema. Tranquilo. Pode ir lá. Mas eu sei que você quer falar do filme, a gente vai deixar pro último, já que agora tem parte, nós vamos deixar pra terceira parte. Né? É, já deu? Já vai cortar? Não, bom. Aí o seguinte, uma... Já vai cortar, já são 6:30. Se você quiser bater mais um papinho, tudo bem. Tá ótimo, tá bom. Assim, então, só para concluir isso rapidamente, qual que é a referência da secretária de Turismo e Meio Ambiente de Tirapina? O que que, em uma frase, o que que você quer fazer efetivamente lá? Que pergunta, filha da mãe. É, né? Mesmo, porque Tirapina, ela tem... Não é um problema, longe disso. Mas ela está 100% dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental. É, não só de uma APA, de uma APP, de uma área permanente de proteção. Ah, isso é ruim? Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é um desafio. Porque qual é a expectativa de vida do cara que, que nasceu numa cidade pequena do interior... Ele espera o que da cidade? Ele espera que a cidade cresça. E apareça. É, ele quer que venha uma indústria, não é assim? É, ah, vai vir uma indústria, vai dar emprego para todo mundo, e aí vem a fábrica. A realização da cidade pequena no interior é isso, é crescer, né? E assim, aí hoje eu discuto isso com as pessoas, eu falei, mas você quer crescer para quê, meu amigo? Você quer crescer para ter trânsito? Você quer crescer para ter mais desemprego? Você quer crescer para quê, cara pálida? Vai que aquele cara do sorveteria da esquina, que aliás, se fazer uma baita propaganda, ele tem que me dar um picolé de presente da próxima vez que vai lá. Como chama a padaria do seu? O Palácio do Sorvete. Palácio do Sorvete. É assim que fala, Palácio do Sorvete. Não, posso ser, eu tô meio intrometido hoje, mas deixa eu... Bem intrometido não, aliás, você foi super elogiado pro ouvinte. Oh. Cara, essa história do Marco participar do programa, achei demais. Você tem que entrar. Legal, obrigado. Tá bom? É. Apesar que a menina tá apaixonada por você, sua namorada deve estar ouvindo. Não, namorada não tá constando mais, então tá tudo bem. Depois você me apresenta. Tava falando até das questões das APPs, e aí a gente aqui, né, tá vindo essa nova lei ambiental aí, a gente tem metido pau, na verdade, no texto que tá vindo, mas dentro dessa perspectiva que você está falando, o que você tem a dizer dessa lei, nova lei ambiental a respeito das APPs? Tá? Tive uma experiência muito ruim com essa questão, mas vamos lá. É, ó, eu vou ser sincero assim, eu não conheço a lei. Né? Eu tenho ouvido o debate da lei, eu não conheço a lei, eu não conheço o texto. Né? Então, assim, eu falar da lei aqui vai ser, eu vou cometer uma grande... A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu estava passando por Alto Floresta, acho que eu te contei isso, não. Estava passando por Alto Floresta. Mas tem a grande questão que fala que é de perdoar quem... É, cara, de perdoar quem desmatou. Quem desmatou. É. Inclusive na Câmara. Eu acho que é o grande debate, é esse aí, né? Na Câmara, estava tendo uma reunião com esse deputado, que questão eleitoral, nós vamos citar o nome e tal, mas assim, com ele, que é o cara que estava pilotando esse trem, só tinha pessoal que tinha desmatado. Na Câmara sequer as entidades tinham sido convidadas a participar. Então isso é muito sério. Mas já que o Marco está com essa coisa de horário, legal, estou começando a gostar da brincadeira. Nós vamos aprender, eu vou aprender, né, a entrar. Então nós vamos fazer o seguinte: que música que você vai tocar agora? Nós vamos ouvir agora Vamos Dançar com Ed Motta. Ah, vamos dançar. E antes da gente dançar, mandar um abraço pro D2, que saiu da rádio aqui, mandou um abraço pra gente aqui. Bonitão. Um abraço pra ele. Vamos dançar então pro D2, que ele tá lá no Rio agora. Exatamente. Ouvindo. Ele tá ouvindo. Então, D2, um beijo. Aliás, D2, muita gente sentindo saudade de você, meu velho. Muita gente mesmo. Perguntando, cadê D2? Não sei o quê. Que não queria falar muito, inclusive, durante o Paracatu Zoom, né? Agora tá tweetando, é isso? Tá, no MSN. No MSN. Mandando beijão aqui. Beijão pro Elvio, tá? Beijão nessa careca lindona que deve estar bronzeada, né? Então, D2, vamos dançar pra você que tá aí no Rio, lindão. Beijo pra você. We'll be right back. na praia. Eu não nasci pra sofrer. Eu percebi que a vida não é muito mais que vencer. Automóvel, já consegui capital. Já senti que o dinheiro. Muito bem, vocês estão vendo que só tem música velha aí, né? Nós vamos passar a partir de agora. Você tá gostando, Luiz, das músicas? Tô curtindo. Tá curtindo. Quem da tá minha lá, época. D2 deve estar lá no rádio, ouvindo, chacoalhando lá no Rio e tal. É da sua época. Então nós vamos ouvir música aqui. Tem o Cirilo, né? O Cirilo fazendo as músicas dele lá do sábado, às 8, com coisas. E eu vou fazer as minhas músicas, então. Vocês ouviram Red Hot, né? Arcadio Station. Não é isso que fala? É, tô aprendendo inglês, cara. Fala inglês? Arcadio Station. Intention. All my love for the first time in my life. Já sei falar isso. Bom, mas enfim. É, aí agora a gente ouviu o nosso querido Ed Mota, que segundo a Ana, ela prefere o Tim Maia, que é o tio, né? Mas que também, enfim, os dois são maravilhosos, né? Que a gente vai ouvir o Tim Maia também. Semana que vem é homenagem à Ana. Ouve o programa, a Ana não quer falar, tá? Ouve o programa. Luizinho, olá. Você sabe que rola amor entre nós dois, um carinho especial, assim, tal, né? Uma coisa assim intensa, tal, né? É o seguinte, lindão, aí você fez um filme, pra quê? Então, é assim, eu tô em terapia fazem 12, 13, 14 anos. Caramba. 14 anos. E o que, que você veio? Por que, que você veio? Pra e aí é assim, ó. Como você veio acampar com a Rô e ficar... É, eu vim acampar com a Rô, a gente gostou da cidade, falou, vamos morar aqui, vamos morar aqui. Aí a gente acabou, eu tinha uma pizzaria em São Paulo, acabei vindo pra cá, comprei... Onde era a sua pizzaria? Ah, era na Zona Leste, eu sou da Zona Leste. Que lugar, especificamente? Perto do Carrão. Você sabe que um dos lugares mais ouvidos desse programa é lá na Zona Leste. É, então, mandar um salve pra Zona Leste, então. Pra quem, por exemplo? Pra todo mundo do Jardim Quarto Centenário. Quarto Centenário. Um beijo aí todo mundo que ouve a gente no Quarto Centenário aí, tá? Pessoal meio xiita lá. É, né? É. Por quê? Ah, porque a gente era meio radicalzão, assim, no tipo? Movimento, assim. Radical no movimento. É, na minha juventude a gente, tipo assim... Isso foi o quê? Anos 80? É, 80, 86, 85. Eu vi totalmente o contrário. Eu falava que ele era carola. Não. Aquelas coisas, tinha os movimentos de greve geral, assim. Que é isso, cara? Fala pra nós. Greve geral é quando o povo para de trabalhar. É. Não fica ninguém trabalhando, né? É. E aí... E tinha, na época, o prefeito era o Jânio Quadros, você lembra dele? Lógico, antes do Leandino, né? E aí rolou... Foi quando o Fernando Henrique sentou na cadeira, tá? Aí o Jânio ganhou e tal. E aí teve uma coisa assim, que ele aumentou as passagens de ônibus de uma forma louca, assim. Também era uma época de inflação, lembra? Inflação, era 86, 87, era inflação, toda semana era 20, 30, 40%, 200% de inflação. E o Jânio acompanhava a inflação nas passagens de ônibus, então toda semana a passagem subia horrores, assim. E aí rolou um movimento na Zona Leste, em São Paulo toda, mas lá no nosso bairro, assim, de resistência mesmo, assim. A gente fazia operações de ninguém pagar o ônibus. Tacar fogo no ônibus. Não, a gente não tacava fogo no ônibus. Quase que ele foi, De furar o pneu do ônibus, sabe? Essas coisas você assim. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15 anos. Você tem coragem de falar isso na frente da tua filha? Que esse tipo de coisa. Ah, meu, mas é história, né? Mentira, eu não tô... Eu também fazia. Mas era um movimento xiita mesmo. A gente falava que era xiita porque a gente era meio radical mesmo. Porra louca, né? Mas a gente conseguiu avançar muito, né? E a Zona Leste, o nosso bairro ali, a nossa região hoje, passou até a ser uma referência dentro dos movimentos sociais e tal. Tem aquele pessoal da Fazenda da Juta, que foi uma... Sim. Então, era uma referência mesmo de movimento social. Conta aí, que o Marco sabe o que é essa história da Fazenda da Juta. A Fazenda da Juta foi um movimento de habitação urbana, né? O pessoal ocupou lá na Zona Leste, num fundão lá do Zona Leste, uma fazenda antiga e ocupou e virou um assentamento. Foi uma das primeiras experiências em assentamento. Mobilização de sem teto. Mas né? Urbano, né? Urbano. Fazendo de mutirão de construção de casa, foi meio que referência. Quantos anos tinha essa época, Luiz? 15 anos. Chegou a virar moicano, raspar a cabeça, essas coisas? Não. Não. A gente morava num bairro assim que tinha um bar só no bairro. E que aliás conhecia você, os caras. Aí no bairro, é assim, imagina, você na Zona Leste, no meio do nada, naquela cidade toda, na periferia zona, tinha um bar que era referência para toda a juventude. Então, naquele boteco tinha punk, tinha ladrão, tinha intelectual, tinha. Então, por exemplo, a gente jogava xadrez no bar, assim, com a malandragem, jogava xadrez com punk, jogava xadrez com heavy metal, cabeludo. Era uma loucura, assim, naquela época, assim. Imagina, num bar que tinha todas as tribos juntos, convivendo e trocando ideias, e de vez em quando saía tiro, mas era muito de vez em quando. Pois é, e aí ele vem falar que vem pra Tirapina, que ele quer sossego, mas teve toda essa experiência. Voltando aí, Tirapina, ao filme que, aliás, por favor, se vocês estão ouvindo agora, pelo amor de Deus, vai ver o filme que é legal. Quando eu vim morar em Tirapina, buscando essa paz, né, da cidade do interior, e... Você ficou meio zen, assim, virou uma... Mas chegou um momento, assim, que a gente precisava se referenciar, né, se referenciar assim, pô, tô vivendo nesse lugar, que lugar é esse, né? Que pessoas são essas? Eu vou trocar o que com essas pessoas? Né? Então eu comecei a me referenciar. Então, para me referenciar dentro da cidade, eu assim, conversava muito com as pessoas mais antigas e comecei a pesquisar a história da cidade. As origens, os movimentos políticos, né? Os personagens políticos. Né? Então eu acabei sendo um pesquisador informal da cidade. Né? Então eu sei de histórias. Isso com a pizzaria lá te sustentando. Depois eu saí, fechei a pizzaria, fui trabalhar no presídio, saí do presídio. Trabalhou no presídio? Trabalhei no presídio. E como é que foi essa experiência? Não foi uma experiência boa, não. Não? O presídio é um lugar de muita tristeza, né, velho? É um lugar de muita angústia, de muita amargura. E essa angústia, essa amargura, essa tristeza, ela se reflete em todos os lugares do presídio, até nas plantas, né, nas paredes, na comida que você come, né, um ambiente bem pesado. Muito hostil, muito Chegou pesado. A pegar a rebelião, Não. O presídio que eu trabalhava lá era bem tranquilo, assim, nunca teve nada, bem sossegado. Quanto tempo você trabalhou no presídio? Trabalhei 2 anos e meio, assim. Aí depois... Não aguentou 2 anos e meio nesse clima, né? Mas eu não trabalhava, assim, a minha sorte é que eu não trabalhava diretamente com o sentenciado, né? Eu trabalhava na muralha do presídio, você tem... Eu era um guarda de muralha. Chegou a dar tiro na tua vida? Não, né? Dava tiro na escolinha só, né? Mas, como assim dava tiro na escola? Na escolinha. Você era pequenininho, não. Pra você ser guarda, você precisava fazer a escola de tiro. É. Né? Aí lá você aprendia a manusear. Então você sabe dar tiro. Sei. Mas assim, nada de extraordinário, não. Aí saiu do presídio. Então, nesse movimento, assim, que de me referenciar na cidade, tal, eu também comecei a me referenciar no movimento político da cidade. Político partidário e político mesmo. E aí eu saí candidato a vereador. Que ano isso? 2004. Acho que foi 2004, né? Tá. Eleição de 2004. E aí... Não ganhei para vereador, mas assim... Como é que foi essa experiência? As florzinhas também na Câmara, as florzinhas ficavam tristes e tal, não? Não. As câmeras já, na Câmara, a florzinha já era mais alegre. Não ganhei, mas mas contribuí para que... Você participou ativamente da história. Então, o grupo que eu tava ganhou e acabei indo trabalhar na prefeitura. Aliás, deixa eu mandar um beijo para uma figura maravilhosa da Câmara Municipal de Tirapina, a Dona Nésia. Dona Nésia, né? Estou em dívida com ela. Preciso escrever um texto para ela. Pagou até sorvete para mim, pãozinho e tal. Conquistou. Figura ilustre. Um picolé, já estou apaixonado. Bom, mas vai aí, desculpa interromper. Dona Nésia, um beijo para a senhora, mas vai, Dulce. Aí fui trabalhar na prefeitura e com o compromisso de desenvolver a questão cultural da cidade. Né? Aí avançamos e tal, e nesse tempo sempre trabalhando com memória. A gente sempre pesquisando a história, fazendo levantamento iconográfico, fotos, vídeos, recortes do jornal e tal, tal, tal, tal. Né? Então eu acabei me apaixonando pela história da cidade. Existem histórias da cidade que pessoas não sabem e eu sei. Porque você vai pesquisando, você conversa, assim, e é bacana porque você tem um outro mapa da cidade. Às vezes até maior do que o próprio cidadão lá. E aí, essa coisa do carnaval que acontece, e o carnaval de Tirapina é um carnaval muito bom, né? Todo mundo da cidade de São Carlos... Inclusive, meu sobrinho frequenta o carnaval de Tirapina, né? Rafael porque, não sai de lá. É, porque é um carnaval, eu diria assim, é um carnaval adolescente. Então, é um carnaval para jovem, né? Não é um carnaval para meia-idade, não. Então, a juventude é um carnaval que pega mesmo a juventude. É a juventude na rua, brincando, pulando, se beijando, e é uma loucura. Portanto, né? Então, a senhora que está ouvindo agora esse programa da meia-idade, né? Bote uma calça jeans apertadinha, uma camiseta e pule o carnaval e tira a pena para ganhar uns beijos. Quem sabe alguém te beija na boca, né? Desculpa, Bom, e aí... O carnaval é jovem, beleza. Aí o que, que tem a ver com o enterro, cara? O enterro do carnaval O enterro do carnaval. Então, o que, que é o enterro do carnaval? As pessoas saem com um caixão na quarta-feira de cinzas, né? E sai um padre, sai a viúva, tem os personagens assim. Então, olha, então você imagina uma cidade pequena de 10 mil habitantes. Né? Você na quarta-feira de cinzas, onde que é o símbolo do arrependimento cristão, da dor, da penitência, você tem um grupo de pessoas que saem bebendo. Né? Então é um movimento, vamos dizer assim, herético. É um movimento... Que movimento é esse? Movimento herético. Tá, por favor. Herege. Herético também. Herege. Olha eu aqui cometendo atos falhos, né? Bom, e aí? Continuando. Tá virando uma palhaçada. A brincadeira vai estar ótima. Tudo bem. É carnaval. Bom. É um movimento herege. Né? E o que é interessante é que quem fazia isso é justamente o pessoal que tinha uma ligação com a própria Igreja Católica. Né? Então você imagina, você fazer. É quase que uma pantomima. Né? É um cara vestido de padre. Eu vi já o filme, quer dizer, eu não vi a coisa. Mas o padre, inclusive, faz benções, etc. E tal, e benze. O pessoal com o caixão recebendo presente, bebida pra caraca. Benze, ele faz. Tem a oração. Né, tem a saída, tem toda uma. Tem todo um. É quase que um alto, né? É quase que um alto dramático que acontece lá. O alto da morte viciada, né? E o legal é que tem prefeito, tá? O vereador. O prefeito posição, carrega o caixão, tudo. E a cidade, ela celebra o enterro do carnaval com uma forma muito positiva, assim. Né? Apesar de ser bebedices e ter essas. Né, uma coisa estranha, né? Por ser na quarta-feira de cinzas, a cidade toda, ela não tem uma relação meio, isso é pecado, olha só o que já estão fazendo, entendeu? Então, a própria comunidade católica admite e respeita porque é uma grande brincadeira. Né? Então, é uma coisa que surgiu na cidade E eu acho que merece um estudo, talvez um estudo sociológico mais aprofundado, né? Porque é uma coisa que desperta e que deixa escapar muita coisa da própria cultura da pequena cidade e essa coisa toda. Resumo da ópera, você que vai ouvir, a gente vai ouvir a última música de hoje, né? Tom Zé e quem? Tom Zé e Jussara Silveira. Jussara Silveira, bom, a gente vai ouvir Tom Zé, na verdade essa música eu não conheço. Eu escolhi de zóia, assim, meti o dedo, vi Tom Zé. Na verdade você não tava nem enxergando direito, então, né? Eu não sei, você viu que tava em dificuldade de desgramado. Falava assim, Marco, é Red Hot, é não sei o quê. Como é que é? Que, o cara escreveu rock. Eu pedi uma música do Rock Ferreira, ele escreveu rock, de rock and roll, né? Entendi. Eu acho que não vai achar num. Rock Ferreira? Mas não tinha. A gente vai tocar Rock Ferreira semana que vem. Bom, gente, a gente vai ouvir um pouco Tom Zé e nós vamos ter uma surpresa pro Luiz. Oba. Que vai passar uma pessoa participar por telefone sem ele saber. Tomara. Assim que tiver uma música, é surpresa? Surpresa boa. Você surpresa é minha mãe, boa. Então. Mais ou menos. Bom, vamos ouvir então Tom Zé e a Jussara Silveira com a música Rock and Roll Bim Bom. Rock and Roll Bim Bom. E esse rock é rock com Q, U, E. Rock Bim Bom, Bim Bom, Bim Bom, Bim Bom, Bim Bom. Um rock and roll, o platê bem rock and roll, o platê balada e sou, o platê tal como eu sou, o platê um rock and roll, o platê bem rock and roll, o platê balada e sou. Dançando no salão, cantam seu refrão. Um rock and roll, daqueles tais, velho até demais, que o tempo enferrujou e o terno desbotou. Cachoeira não navega mais no mar, ô marinheira, o jeito é casar. Um rock and roll, bem rock and roll, balada e sol, tal como eu sou. Cachoeira não navega mais no mar, ô Muito bem, programa para Catuzu, voltando. Ficou legal esse esquema, né? Bacana. Ficou mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Pá, deixa eu começar a cantar. Inclusive, vou começar a trazer violão, guitarra, bateria, batera, e instrumento de sopro, de madeira, de cobre, de vinil, de, sei lá, de tudo. De hortaliças, né? Instrumento de hortaliças. Deve ser tocar folha de alface no programa. Vai ser um negócio interessante. Luiz, queridão, bom, vamos entrar para os últimos tempos. A gente tem 3 minutos. Até menos, não, 3 minutos redondinho para convencer. Convence quem tá ouvindo agora. Olha. Aí lá na Oficina Cultural daqui a pouco às 8 horas, porque antes eu vou comer um. O filme é bom. Eu vou comer um bolo de picanha antes de chegar lá. Uma delícia. Tá bom. Que é nosso amigo Abel. Então é assim. Mas diga lá. E aí? O filme é legal porque a gente gravou de uma forma bem naturalista, assim. A gente acompanhou todo o enterro, a gente não. A gente quis mostrar o enterro de uma forma bem fiel do que ele é, então. Então você vai ter a noção clara do que é o enterro, você vai acompanhar todo o movimento do enterro do carnaval e ficou muito bom. Eu não posso deixar de falar que esse vídeo foi feito através, vou até ler o texto aqui que eles mandam ler. Por favor, por favor. Projeto realizado com o apoio do governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura, o programa de Ação Cultural 2009 PROAC. Foi muito bem. É esse filme. E aí, já que tem que fazer o jabá para a Marinês, que abriu a oficina. Isso, agradecer a Marinês. Aí o Maria Antônia, o Márcio, o Moisés. Estão nos esperando lá. Exatamente. Nós vamos chegar todos alimentados. Então, gente, vocês estão ouvindo o programa, pelo amor de Deus, nós estamos todo mundo. Vamos ajoelhar. Pedir de joelhos aqui para todo mundo que está ouvindo e assistir o filme. Luiz está vindo lá de Tirapina, né? O enterro do canal. Mas quanto tempo de viagem? Você está 25 horas de viagem, né? Verdade. De carro e tal, enfim, chegar aqui em São Carlos. Então, lá, o enterro do carnaval, daqui a pouco, 8 horas, na Oficina Cultural. Luiz, agora chega aquele momento que a nossa querida Ana mais gosta. Ah. Você tem algum segundo para dizer tudo da tua existência e da tua vida. É mesmo? É. Então, olha, eu quero agradecer a todos. Já pode agradecer? É sincero já? Isso? É sincero, pô. Desculpa. Já pode agradecer já? Pode fazer o que então tá bom. É. Nós temos minutos. Ó, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Elvis Tamoio, que sempre tem caminhado com a gente, sempre dando ideias, sempre abraçando, desbravando o interior paulista. Aliás, um beijo pro povo de Prudente. Fizemos 16 cidades lá semana passada em Prudente, Tupi, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Presidentes e Presidentes, Santo Antônio, Santo Anastácio. Pessoal muito legal. Tem muita coisa legal muita no interior. Coisa legal. Tem muita gente, muita coisa acontecendo, né? E eu queria agradecer a rádio, a oportunidade, né? Agradecer a Oficina Cultural, que cedeu espaço para a gente exibir o filme. Agradecer ao meu irmão, que teve paciência de me aguentar e ficar falando na orelha dele o que ele tinha que fazer. Zé Roberto. É. Um abraço pro Nenas e. Arro! E que vocês possam Arro, conhecer isso. Arro, que tá me aguentando e que agora tá tempo. Com o neném na barriga esperando a. O rebento chegar. Sim, né? E mais o Emílio. E o Emílio, coisa linda. Que é maravilhoso. Ó, conhece Tirapina, conhece o carnaval de Tirapina, uma cidade muito boa, muito bonita, gente bacana. Vá chupar um sorvete na praça, vá comer seu sanduíche na praça. Cara, como chama aquele restaurante que nós fomos comer, o prato feito? Ah, eu não lembro. Nenos. Muito bom, cara. Vá conhecer o bar, vá conhecer o Broa, vá conhecer Itaquiri da Serra, vá conhecer as cachoeiras que a gente tem na serra. Mas antes de tudo isso, daqui a pouco, 8 da noite, a gente tá esperando vocês lá. No enterro do carnaval. Vá ver o enterro do carnaval. Se começar a novela, a gente desliga e passa a novela e no intervalo a gente, por favor, deixa a novela, sai um pouco de casa, vai pra Oficina Cultural e a gente tá esperando vocês lá, tá bom? O filme, já vi, o filme vale a pena, marco todo mundo, um documentário muito legal. Aliás, eu não tinha botado muita fé não, né? A hora que o Luiz falou, eu fiquei meio assim, falei, bom, será? Cara, é maravilhoso, vai lá ver então. Um beijo pra todo mundo, Luiz, um beijo pra você. Beijo, queijo. Ana, beijaço e espero que você venha mais outras vezes aqui, tá? E a semana que vem o tema é Fernando Pessoa e seus 700 Herônimos, né? Nós vamos trazer Juarez Távos Dantra. Uma... Todo mundo vai estar aqui. Cara, vai estar os 752 heterônimos aqui. Nós vamos arrebentar a boca do balão. Haja cadeira. Haja cadeira. Um beijo pra todo mundo. Até quarta-feira. Tchau. Para catsum, para catsum, para catsum, para catsum.